Panorama Agrícola para 16 de setembro de 2010, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, com o apoio técnico do Márcio Peixe, estamos abrindo o Panorama Agrícola desta quinta-feira, 16 de setembro, noite de lua crescente. O ditado de hoje é: perseverança, o maior ingrediente para você ganhar a vida. Confira no programa de hoje uma dica sobre o meio ambiente. Orientações ao produtor por causa da estiagem. No Panorama Regional, o Chicão fala do manejo da macieira. E na entrevista, o Encontro Catarinense de Apicultores, tecnologia a serviço do produtor de mel. Uma dica que pode mudar o seu dia. Está na Constituição Brasileira. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Técnicos do setor de agronegócios do Banco do Brasil e da IPAGRE reuniram-se recentemente com representantes da OSESC, do Sicoob, da FAESC, FETAESC e do MDA para traçar uma estratégia de ação conjunta, tendo em vista a consolidação do fenômeno Laninha, que pode alterar o regime de chuvas no estado nos próximos meses. A estiagem deve continuar até o início de dezembro. Com o Laninha, a diminuição dos volumes e alteração na distribuição da chuva, principalmente nas regiões oeste e meio-oeste, podendo se estender até o Planalto Sul e Norte do estado de Santa Catarina. O mês de setembro marcou o início da época de plantio de muitas culturas, o que torna urgente uma ação de orientação aos produtores rurais. Como os meses de primavera costumam ser muito chuvosos, a previsão de chuva abaixo da média nesse período pode até não representar um problema. Levantamento realizado pela EPAGRE-CIRAM revela que as maiores quebras de safras dos últimos anos não estavam relacionadas ao Laninha. Mas um dos consensos é de que é preciso orientar os agricultores catarinenses a respeitarem o zoneamento agrícola e a adotarem o plantio escalonado, diminuindo assim impactos resultantes de uma possível diminuição da chuva. É importante ainda que os agricultores que contratarem crédito estejam cientes da necessidade de cumprirem com todas as regras contratadas para que possam estar amparados pelo seguro no caso de quebra de safra. Todas essas recomendações serão publicadas em breve no site da IPAGRE-CIRAM e estão sendo amplamente divulgadas entre extensionistas e agricultores. Procure o escritório da IPAGRE no seu município e obtenha outras informações. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O contato no programa de hoje é com o médico veterinário Walter Miguel, que é chefe do Parque Ecológico Cidade das Abelhas. No sábado e domingo, dias 18 e 19 deste mês de setembro, em Lontras, Alto Médio, ou melhor, Alto Vale do Itajaí, acontece o 27º Encontro Catarinense de Apicultores. Qual é a participação, Walter Miguel, da IPAGRE no evento? A IPAGRE, ela é uma colaboradora, ela apoia o evento, né? Então, quem realiza esses eventos normalmente é a Federação, a Federação das Associações de Apicultores de Santa Catarina, a FAASC, e a Associação de Apicultores Local, no caso lá é a LAP, né? Associação Lontrense de Apicultores. E esse evento tem o objetivo de congregar todos os apicultores de Santa Catarina que buscam conhecimentos, tecnologias, já que não só palestras técnicas vão ser oferecidas, como também uma expofeira de materiais e equipamentos apícolas. E o que se espera encontrar nessa expofeira apícola? Existe toda uma tecnologia sendo desenvolvida de equipamentos apícolas que visem diminuir a perda de mel, não só no próprio instrumento de que está tirando o mel, como também a permanência nos favos. Os equipamentos que nós temos aí deixam de 10% a 15% de mel no interior dos favos, né? Então, isso não é interessante, que depois que o favo retorna, pode ser atacado por outros insetos, até mesmo ser limpo pelas abelhas. Então, o apicultor está perdendo o produto no interior das colmeias, dos favos, sendo que ele poderia ter uma produtividade muito melhor, uma obtenção muito mais adequada do que ele está trabalhando, né? Correto. Walter Miguel, do Parque Ecológico Cidade das Abelhas. E com relação ao mercado catarinense, como está o mercado do mel? Há exportação? Está bem aquecido. A Comunidade Econômica Europeia e os Estados Unidos estão dando uma atenção especial ao nosso produto, que tem características inigualáveis em todo o Brasil. O mel de Santa Catarina é reconhecido não só pela sua qualidade, como pela diversidade das flores que compõem o néctar que vai originar o mel. Acima de 700 metros nós temos o mel considerado mel de serra. Nós temos um produto muito procurado, que é o melato de Bracatinga, que é aquele melato escuro, né? Enfim, Santa Catarina tem se destacado em todo o cenário mundial por esse mel, por ser um mel quase que, digamos assim, orgânico, porque não tem nenhum tipo de agrotóxico, ou ele é produzido de forma especial. Santa Catarina é um marco em apicultura em todo o Brasil. O consumo per capita por pessoa por ano do mel no Brasil ainda é baixo, Walter? Ainda é baixo, embora a própria CBA, Confederação Brasileira de Apicultura, está viabilizando nos dias que virão uma campanha nacional intitulada Meu Dia Pé de Mel. Então essa campanha visa realmente ampliar esse consumo por habitante, que não passa de 120 gramas, né? Perfeito. Agradecemos ao médico veterinário Walter Miguel, chefe do Parque Ecológico Cidade das Abelhas, falando aqui no Panorama Agrícola sobre o ECA, o Encontro Catarinense de Apicultores, sábado e domingo, dias 18 e 19, em Londres, falando sobre mercado, legislação e associativismo apícola. Walter, é isso? É isso mesmo, então a gente agradece ao Panorama Apícola, convidamos mais uma vez todos os apicultores da região que possam ir lá conferir, que eu tenho certeza que a troca de experiências aliada ao conhecimento que vai ser repassado vai fazer com que a nossa apicultura se destaque cada vez mais no cenário e o nosso produto ganhe cada vez mais preço com isso também. Fique ligado no Panorama Regional. Manejo da macieira. Seguindo o Plano Anual de Trabalho da EPAGRE, o Plano Anual 2010, de São Joaquim, na região de São Joaquim, na área de fruticultura, estão sendo realizados treinamentos de poda e condução da macieira nas micobacias dos municípios que pertencem, então, à Regional de São Joaquim. Os treinamentos estão sendo organizados e realizados pela equipe municipal da EPAGRE, e também pelos técnicos facilitadores, né, de micobacias contratados pelas associações de desenvolvimento de micobacias. A poda de inverno é uma importante prática, requerendo conhecimento dos principais técnicos, a prática e capacitação contínua, então, para fazer isso numa boa condução. Daí a importância da realização desses treinamentos aos fruticultores, familiares, principalmente porque em função da crise no preço da maçã e da necessidade de se produzir frutos com maior qualidade, uma cor melhor e reduzir os tratamentos fitossanitários, entre outros. O técnico facilitador Guilherme Amaral, que atua em micobacia Bentinho e Várzea, em São Joaquim, é onde foram realizados dois treinamentos na comunidade de São Sebastião da Várzea, que participaram diversos produtores, fruticultores familiares, comunidade. E também lá da comunidade do Costa da Antonina, com uma participação também muito boa dos associados dessas ADM, então, de Bentinho e Várzea. Então, pessoal, aí é importante participarem, né, desses treinamentos, aí que isso é até, essas informações são muito boas a preparar a safra, né, a própria safra aí que vem depois. Então, são informações fundamentais que estão sendo dadas pelos técnicos aí da IPARC e também da Microbacia. Hamilton Weber Xavier, Chicão, Epagre, Região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.